O começo até não existia amor. Não era pra passar do beijo, mas passou. E amanheceu, ver você acordando do meu lado. Foi estranho, o calor da transa escapou da minha boca. Uma frase envergonhada saiu, eu te amo. Mesmo sabendo que queria me usar. Foi estranho, senti o medo misturado com prazer. Mas foi naquela hora que vi que você nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Dói demais te ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume, some ou me assume. Saio, eu te amo. Mesmo sabendo que queria me usar. Foi estranho, senti o medo misturado com prazer. Mas foi naquela hora que vi que você nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração. Eu não sua segunda opção. Dói demais te ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume, some ou me assume. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Dói demais.